Ladies and gentlemen, as we prepare for our final descent, please make aquela sure pessoa, Fabian Mond, ele era o quê? Já foi um deus. E nosso último encontro na Babilônia, os sacrifícios a ele estavam rareando e muitos dos seus santuários haviam sido abandonados. Apenas sugeri que encontrasse outra ocupação. Nem sabia que dava para deixar de ser um deus. Pode-se deixar de ser qualquer coisa. Boa noite, senhoras e senhores, estamos de volta com apenas um cast. Desta vez iremos falar de um assunto deveras interessante. Vértigo, selo da editora de quadrinhos da DC Comics. A Vértigo publica histórias voltadas para o público mais adulto e maduro. Seus quadrinhos lidam com temas como violência, nudez, exposição sexual, uso de drogas, palavrões, putaria generalizada, viadagem... Renoses. Guerra entre anjos, astros e caralho quatro. A gente aqui tá gravando, e é um tema que a gente quer gravar há muito, muito tempo, e a gente nunca conseguia convidados e gente que conhecesse o Vértigo, que não é lá um assunto muito popular, né? Nossa! E hoje, no podcast de hoje, a gente vai ressuscitar um dos membros fundadores do Apenas Um Cast, que é o senhor Ed Barros. E aí, Ed, beleza? E aí, cara, beleza? Não voltei este podcast por querer. Pagando o jantar antes que tem liberdade total, viu? Também tá com a gente aqui um que diz que faz parte, mas nunca aparece, né? A gente tem que estar puxando, né, pra vir fazer parte, mas enfim. Dante The Chain, beleza, cara? I'm here, bitches. Beleza, cara. Essa sua apresentação foi muito interessante, tipo a entrada de telejornal, né? Saca da Globo, assim, a galera falando rapidão e tal. Sem contar que você foi redundante. Pois é, eu puxei da Wikipedia, cara. Foi mal, vai reclamar com eles lá. E a gente tá com mais um convidado, cara. Dessa vez é um cara profissa. Opa. Ele sabe do que tá falando. Ele é de um podcast e faz parte de um site cujo tema é quadrinhos. Eu vou nada mais, nada menos apresentar Eduardo Guimarães, do Cruzador Fantasma. Salve, galera. E desde quando precisa ter um selo adulto pra falar de putaria, de gente estipada, essas coisas? Liga no Game of Thrones que tem tudo lá. E aí, na Mônica também tinha, tá? Que isso, rapaz? Eita, que é isso, pô. A Mônica sentia mensagem subliminar do Horácio dormindo no peito da mulherada. Só isso. Não, mas teve o lance do Cascão também saindo do banheiro depois de meia hora com gel branco na mão. Ah, é verdade. Não, o Maurício de Souza é um safadinho. Vocês estão lendo muito aquele Tumblr, porra, Maurício, né? Nossa, tu ressuscitou o Tumblr, cara. Mano, tinha morrido? Cara, não tinha não. Tá estressado? Relaxa. Isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. A Vertigo deve ter, sem sacanagem, uns 20 títulos por aí. Na minha opinião, cara, a Vertigo lança muita coisa boa, mas também lança muita bomba, velho. Dos 20 títulos que tu diz que são famosos, né? Fora os outros. Eu não, a Wikipedia, por favor. A Vertigo, o negócio dela é que ela tem muita coisa, uma linha regular muito grande, né? E tem muita coisa que ela dá de opções para o pessoal poder publicar. Então você vê muita coisa que não acaba não criando, como fala... Não vira uma série regular, mas você tem muito artista bom lançando um trabalho paralelo que não faz parte de nenhum universo, não tem super-herói, não tem nada. Você tem histórias como o Joe e o Barba, dos EDM, essas coisas, que tratam de coisas um pouco mais comuns, mas o cara pode ir lá, escrever o que ele quiser e acabar. Uma história fechada, todo morreu. Beleza. Dentro de vários títulos que a gente separou aqui, logicamente não vai falar de tudo, mas aqui, de alguns que a gente considera mais relevantes. Dentre eles, cara, um nome em si eu acho muito marcante, 100 balas. Sim. O que, que vocês acham desse título? É, eu não li muito sobre 100 balas. Assim, cara, o pouco que eu li, o 100 balas é do Brian Azzarello, né? Azzarello, isso. E, cara, eu achei a premissa muito interessante. Eu acho que eu li dois arcos, mas até onde eu sei, tudo faz parte de um arco maior, que é a história de um senhor que chega para você, que está à procura de vingança, ele oferece uma arma com 100 balas. Uma arma é impossível de rastrear. E aí você faz a sua vingança. Se eu não me engano, o nome do senhor é... Se eu não me engano, não. O nome dele é Graver, se eu não me engano mesmo. é relacionado a túmulo, né? Em inglês. Eu sei que lá pra frente o arco é que ele queria derrubar a organização, mas eu não cheguei a acompanhar tudo isso. Assim, como eu falei, eu achei uma HQ muito boa, apesar de não ter acompanhado tudo, mas eu achei muito interessante. Porque são histórias fechadas, são vários arcos, mas são histórias fechadinhas ali de cada um, entendeu? E são em locais diferentes. Uma história que tem esse passa meio que no gueto, vamos dizer assim, de gangues antigas versus uma gangue nova que chegou. Tem um lance de um outro arco que eu vi, que foi de um cara que ele foi acusado de pedofilia, sendo que não foi ele, foi uma sacanagem de uma hacker lá, que jogou tudo pra ele, arruinou a vida dele, e o Grievous chega pra ele e oferece a mala com as 100 balas pra ele se vingar. E aí que tem uma reviravolta aí na história, que eu não vou falar agora, que seria spoiler, cara, mas eu achei muito interessante, porque, assim, o final te surpreende, pelo menos me surpreendeu o final desse arco, porque ele não é nada igual ao outro, entendeu? Eu achei, pelo menos esse é meu ponto de vista, eu achei bem interessante. E os senhores, senhor Ed? Pô, tu fala que não leu quase nada, eu li, tipo, primeiras páginas e uma sinopse, porra. O cara ia dar spoiler, diz que não leu nada, que porra é essa? Caramba, o cara tá dando spoiler aí, diz que não leu nada. Não, cara, mas é porque é muito grande a HQ, cara, são os arcos e tal, eu li acho que uns 3 ou 4 arcos só. Então, pra mim, isso é pouco. Pô, e tem quantos arcos isso? Cara, eu não lembro quantas edições são, cara. São 100 edições, são 13 arcos. Toma, meu. Porra, caramba, tem 13 arcos? Caralho. É, são... É, eu tava cheio aqui, né? São 13 arcos, né? São 13 histórias. E das 100 edições, ela saiu durante 10 anos pela Vertigo. Já tá encerrada. Caramba. Essa. Caraca, é um negócio velho. É de 99 a 2009, né? Exatamente. Mas, cara, eu tava vendo um hype desses 100 balas agora como se fosse uma coisa nova. Não, era um relançamento? Não. O que era? Relançamento. Ah. É, não é relançamento, é lançamento atual. Que no Brasil a gente tá sempre uns 10, 15 anos atrás de tudo que sai nos Estados Unidos, né? Então. É, isso daí é verdade. Muito HQ que eu comecei a ler aqui, tipo, lá nos Estados Unidos já tava encerrando, cara. É tenso essa parada aí. Esse delay, esse cara, lag. Só pra você ter uma ideia, eu lembro quando eu tava comprando Sandman, quando o Sandman saiu. É, pela primeira vez aqui no Brasil, a gente tava com acho que 2 ou 3 meses de diferença para os Estados Unidos. Aí Sandman parou, ficou 2 anos fora. Quando voltou, Sandman tava acabando nos Estados Unidos. Quando voltou a publicar no Brasil, daí demorou para sair até o arco final. Saiu agora pela Panini, sendo que a história já acabou faz quase 20 anos nos Estados Unidos. Então esse é o delay brasileiro, cara. Cara, vi de The Walking Dead também, que demorou pra caramba pra chegar aqui no Brasil, né? E você, Sebastião, não tem nada pra falar sobre 100 balas? Vou falar uma coisa sobre 100 balas, a capa é muito bonita. Cara. só falar uma coisa que ele tá falando aqui, já que tocamos nisso aqui. O Azzarello é um dos que tá cotado pra, junto do Frank Miller e mais uma porrada de artistas, fazerem o último arco do Cavaleiro das Trevas, né? A DC lançou o aviso agora que vai sair Cavaleiro das Trevas 3, né? E o Azzarello vai estar junto com o Frank Miller fazendo. É um dos vários artistas que vai participar desse relançamento. Desse relançamento, não, dessa nova. Dessa última parte da trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? Caralho, que massa. Que massa nada, vai ser uma bosta, cara. Já colocaram, né, ele. Já colocaram o Azzarello. Não, eu tô falando do Cavaleiro das Trevas 3, cara. Porque o 1 é perfeito, o 2 é horrível. O terceiro, o Frank Miller, do jeito que ele tá gaga, escrevendo umas coisas meio ruins ultimamente, cara. Eu não boto fé, cara. Eu não consigo botar... Sim, desculpa, eu gosto muito do Frank Miller. Muito mesmo, mas... Ultimamente ele não tá acertando a mão. O cara, é porque assim, o cara, assim, fazendo aquele parêntese, né? Depois do cara escrever tanta coisa de violência e nunca ter saído desse universo, né? Uma hora aquele parafuso que ele perdeu quando ele começou nessa jornada vai começar a fazer uma falta muito grande na mente do caboclo, né? É uma coisa muito assim, tensa. Eu vi também algumas coisas que ele escreveu. Eu lembro até de um comentário que o Alan Moore fez falando que ele já tava falando merda demais, falando sobre o Frank Miller, né? Frank Miller, você está falando muita merda. E ensinou coisas como você deveria se internar. Caralho, o Alan Moore falou isso pro cara. O Alan Moore achou alguém maluco. Pra tu ter noção da vibe do cara, entendeu? Tá foda. E fora que ele tá com problemas de saúde muito grandes, né? É, tanto que a gente acha que ele tá fazendo só esse Cavaleiro das Trevas novo pra pagar a conta do hospital, né, cara? Porque diz que ele tá fudido. Vai ser tenso, cara. Assim, uma coisa que eu queria falar sobre o Sem Balas também, porque, tipo, cara, Sem Balas é um conceito, assim, que quem não gostaria de ter essas 100 balas? Me diz. Exatamente, é sério. Cara. Aquele, você tá com a sua vida fodida, que tá aqui, ó. 100 balas pra você fazer a desgraça que você quiser, com uma arma que não tem como lhe rastrear, faça festa. Assim, tipo, E aí, cara, tu tá... É como se fosse, assim, ao meu ver, né, assim, de uma pessoa que não gosta de algumas pessoas... Normal, seria, todo tipo, mundo que tem nem, isso, todo mundo não gosta seria de alguém. Que nem entrar numa loja de brinquedo e escolher os melhores, entendeu? Saca? Uma loja de doces e aproveitar o meu bel prazer, saca? Assim, não que eu esteja estimulando o homicídio, entendeu? Nem mentira, jamais. Eu não tô querendo ensinar isso, nem induzir as pessoas, por favor. A gente sabe que a vida não é um conto de fadas, né? Olha o gancho aí. Então, eu não ouvi o Eduardo falando sobre Sem Balas. O que eu li, eu gostei, eu acho essa premissa legal, essa coisa de você dar a liberdade pro cara se vingar sem culpa, né? Eu acho que um pouco Sem Balas é isso. O agente lá, ele dá pro fudido a oportunidade de se vingar sem ter que se preocupar, né? Então acho isso muito legal no Sem Balas. Inclusive é que eles falam, eu tô vendo aqui no site da Panini, no Hot Site, estão falando que é tipo uma licença pra matar, né? Coisa que o 007 tinha faz 30 anos atrás, mas... 30 anos bem, atrás, o cacete. Vai entrar nesse mérito 50 anos atrás, quase 007. O primeiro tinha licença pra matar? Eu não lembro. Acho que só pra chutar o terceiro. Porque tu não assistiu aquele filme quando ele perde a licença dele, né? Ah, é verdade, cara. É revogado. Just a cast. Enfim, seguindo a pauta aqui, a gente vai falar, né? Tentar falar de Fables. Fables. Cara, tá aí uma HQ que assim, nos últimos 5 anos, foi assim um dos meus maiores xodós em questões de graphic novel. Porque eu lembro que quando eu comecei a ler essa HQ, tava em alta umas séries e tal de fantasia, e uma delas era Once Upon a Time. E eu nunca vi Once Upon a Time. Minha mãe era viciada nessa série, as pessoas falando e tudo mais. E assim, uma vez quando eu falei da sinopse de Fables pra uma amiga, ai, é o Once Upon a Time todinho. Aí eu fui ver a sinopse de Once Upon a Time e tipo, gente, por favor, Once Upon a Time é uma versão light de Fables. Fables é uma HQ que é escrita pelo Bill Willigan, né? E a premissa dela é justamente o fato de que as fábulas principais que a gente conhece vivem no nosso mundo. E mais exatamente em Nova York e Manhattan. É aquele tipo de HQ, série, assim, graphic novel, que é de explodir a nossa mente. E assim, eu não sei, vocês leram fábulas, acompanharam? Eu acompanhei também, essa foi mais uma que essa eu me arrependo muito de não ter comprado, que a Panini relançou agora as versões encadernadas, né? Essa eu me arrependo muito de não ter comprado, porque eu achava legal, eu era fã de Once Upon a Time, ainda sou, e por causa de Once Upon a Time, cara, eu acho muito legal essa série. Mas assim, eu peguei o gosto de Once Upon a Time por causa de... Nada contra, nada contra. De Fables, cara. Dessa ideia de você puxar os personagens e trazer ele pro mundo real e misturar isso com aquela loucura que eles vivem com a nossa loucura, cara. Isso eu achei muito legal na série. Mas me responda uma coisa, vocês que leram Fables. Eu vi um pouco de Once Upon a Time porque minha mulher também gosta dessa série. Ah, só a mulher, eu lembro, né? Que em Once Upon a Time tinha uma parada que era assim. Sim, sim, minha mulher. Não, eu queria só fazer um parênteses assim, eu não tenho nada contra com quem vem, entendeu? Não, não, você disse que não gostava, você não respeitava, assuma quem você é, assuma o que você falou. É como eu disse, pra mim, ei, ei, fique na sua. Toma, toma, o parêntese é meu, entendeu? O parêntese é meu, quando você quiser, você abre o parêntese onde você quiser, entendeu? Onde você bem entender, pô. Okay, okay. Aí, enfim, é como eu disse, pra mim é uma versão mais light. Então, como normalmente eu gosto de coisas mais violentas e tipo, soco na cara, então eu e até mesmo pelo meu gosto, pro HQ, eu preferi ficar não, só mas, com o mas você sabe que, o que eu gosto do Once Upon a Time, que acho que não tem no Fables, cara, é o seguinte, na mesma hora que você tem os personagens no mundo real, você também tem eles no mundo da fantasia, entendeu? Ah, foi justamente disso que eu não gostei, cara. Então, mas aí que tá, isso eu gostei. Então você tem as duas frentes, então isso eu acho legal. É uma linguagem até que está sendo muito utilizada em séries. Começou muito com Lost, né? Que você tinha a história do povo na cidade e o... É o lance do flashback. E cara, mas só que você, mesmo sabendo que era flashback, você torcia porque você não sabia o que ia acontecer, qual que ia ser o destino da história, como isso ia influenciar a atualidade, entendeu? Então, isso eu gostei, porque mostrava o mundo atual e mostrava o mundo, o reino encantado que eles viviam. Então, isso eu gostei do Once Upon a Time. Essa mistura, entendeu? Essa viagem. E tanto que tem uma hora que eles, a coisa fica meio que uma só. E eu gostava disso. Cara, mas assim, o que eu ia falar aquela hora, né? Que teve um parênteses aí, um ataque de verme. Epa. É, eu vi em Once Upon a Time que no decorrer que a série ia avançando, ia entrando personagens que não eram velhos, não eram, digo, clássicos. Por exemplo, Mulan. Eu sei que é uma história antiguíssima da China, mas a animação é recente. Frozen. Então tem pois isso eu também. Vi falar que entrou do Frozen. Pois é, tem essa parada também no Fables, eles estão ligados no mundo pop. Pô, tem esse cara que tá estourando, vamos chamar ele e tal. Ou é não? Porque nisso daí eu posso te contar no. Eu posso até entrar no origem de Fables. O que é Fables? São alguma parte de algumas fábulas conhecidas e algumas não tão conhecidas que conseguiram escapar pro nosso mundo. Escapar por quê? Porque surgiu um inimigo que ficou conhecido como o adversário. Ele chegou dominando vários reinos do mundo das fábulas. E algumas fábulas conseguiram fugir. Essas fábulas que tu comentou, como Mulan, como essa, né, do Frozen. Pois é. Elas existem em Fables também, porque é o seguinte. O que poucas pessoas sabem é que Frozen é de uma... É um conto de fadas lá da Rússia, eu não lembro agora. Caraca! Bandas de lá. É antigo, Frozen? Sim, é um conto de fadas. Cara, a Disney não inventa nada, viu? Só pra vocês terem uma ideia. Cada vez mais eu tenho certeza disso. Na versão original do conto, a irmã dela, a irmã que não tem poderes, ela morre. Aí a Erza, ela vira a quem a gente passa a conhecer no Fables, a Rainha de Gelo, entendeu? A Rainha de Inverno, que ela é má, ela é maligna. E assim, em Fables, quem já leu Fables sabe quem ela é. Ela é um dos braços direitos do adversário. Entendi. Entendeu? Então, assim, os personagens que conseguiram fugir, os principais que conseguiram fugir do mundo das fábulas pro nosso mundo foi a Branca de Neve, a irmã mais nova dela, a Rosa Vermelha, a Cinderela. A Rapunzel. As histórias têm violência ou é mais uma parada mais filosófica? São bem violentas. Tem a filosofia, né? Porque, pô, eles são seres que vivem há muitos anos no nosso mundo. Por exemplo, eles chegaram em Nova York quando ela foi fundada. Eles existem desde a fundação de Nova York. Cara, sabe o que isso tá me parecendo muito? Vocês vão concordar comigo. Deuses americanos na lata. Com certeza, sim. E isso daí... Eu não li Deuses Americanos. Pô, tu é um nob mesmo, cara. Quem tá fazendo aqui, hein? Putz grila, meu Deus do céu, cara. Quem chama esse cara, né, velho? Quem chama esse cara? Onde vocês encontraram esse cara? Deixa eu explicar uma coisa pro convidado antes que ele se retire e não fique com vergonha. Oi. Eduardo, pra te explicar, o Ed Barros, ele era membro fundador do Apenas Um Cast e ele saiu por alguns motivos, a vida dele ficou uma bagunça, ele não conseguiu acompanhar o podcast. Justamente no lugar dele entrou, adivinha quem? Nossa, eu não acredito. I'm sorry, honey. I'm sorry. É teu substituto. É teu substituto. Não, cara, não. Cara. Para com isso. Vamos, cara. Vamos saber de ciúme de vocês, caralho. Porra. Meu Deus do céu. Sim, eu posso? Posso. Eu merecia ser bem representado. Falei, Dante. Que posso você dar minha opinião sobre Fables? Assim, eu ouvir o Ed falando com tanto amor e apreço sobre Fables, me dá vontade pra caralho de ler, cara. Mas eu já tentei ler e eu achei chato pra caralho. Assim, o universo, como eu falei, o que o Ed tá me apresentando assim, cara, eu ouço alguém falando sobre Fables e me dá vontade de ler de novo, tentar mais uma vez. Mas o desenrolar da história eu acho muito lento. Assim, como eu falei, o universo é muito interessante. Se não me engano, Ed, é a Branca de Neve que é a, tipo, a chefona, né, que manda em tudo lá, é, tipo, a presidente. Ela é a vice-prefeita, só que como o prefeito nunca tá... Tipo, é que nem na vida real, o prefeito nunca tá fazendo nada, ela quem trabalha é ela. O lobo mau é o detetive, né? Sim, é o Big. É o filho do vento norte, se eu não me engano, é o que chama ele. Sim, isso mesmo. Pô, tu sabe bastante pra quem não leu muito. Olha, eu posso não ser um substituto à sua altura, mas eu faço meu trabalho direito, eu pesquiso. Chupa! Nossa! Toma! E? Palmas! Tô falando sério, cara. Nossa, assim, é porque, como eu falei, eu tentei ler, cara. Eu tentei ler mais de uma vez. Só que não me prende, entendeu? A premissa é muito interessante. Tipo, o inimigo, eles tiveram que fugir. Então, é algo que desperta muito a curiosidade. Mas o desenrolar das coisas eu acho muito monótono. E isso não me fez continuar lendo. Mas você sabe que eu escutei a mesma coisa que você tá falando aí em relação ao Once Upon a Time. Eu não assisti a série ainda, cara. Outra coisa que eu ia comentar, eu não assisti ainda Once Upon a Time. Mas o que acontece, o Once Upon a Time, ele é uma série mais lenta, ele é uma série mais parada. É, como eu falei, ela tem muito desse negócio que tinha no Lost, de flashback e tempo real, tudo mais. Que hoje em dia tem quase todas as séries. Arrow tem muito então, isso, né? Tem, cara, tem. Mas o que eu tô falando, gente, é uma coisa assim que você, ou você se apaixona de vez, cara, ou realmente é muito difícil você gostar. É, isso é verdade. A história de apresentação do Fables, pô, é uma coisa simples. A primeira vez que eu li, eu achei até que acabava ali, entendeu? Porque é algo simples, assim, tipo, banal, entendeu? É, os personagens da história são muito marcantes e muito fortes, entendeu? Tipo, porra, eu nunca... Um dos fatores mais assim, tops que eu achei foi, por exemplo, quando a Bela, da Bela e a Fera, quando ela ensinou alguma coisa pra Branca de Neve. Ah, eu sei o que aconteceu entre você e os anões. Sim, eu lembro, eu cheguei a ler essa parte. Caralho! Assim, o assistente da Branca de Neve tirou eles da sala pra não dar merda, entendeu? Porque a Branca de Neve, ela deu aquele olhar assim e perguntou o quê? E assim, foda, mostrando a imponência. Suruba, porra, pra quem acha que a Branca de Neve era só aquela donzela. Ê, porra! Eduardo falando isso, assim. Na época eu fiz essa mesma bagunça, assim, tipo, caralho, essa menina aí curtia mais suruba e tal. Safadinha! Quando chegou no arco que contou a história dela, cara, porra, eu fiquei olhando. Falando, você assim, fala de suruba, é do Espelho de Carne, né? Daquele filme clássico dos anos 80, né? Mas sodomia. Falando em cão, velho. Mochila de criança. Falando em cão. Em pata rachada. Cramunhão, escaralha 4. Tem aqui o queridinho da editora, né? Hellblazer. Opa, esse aí. Aquele sonho os tambores, né? Caralho, Hellblazer. Se não foi o selo que mais durou, vendeu, mano. Eu não sei qual seria o mais, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Eu vi que teve, pelo menos pelo que eu conheço de Hellblazer, do Constantine, tem a HQ que é mais antiga, teve o filme e depois que veio a série, tá certo? Certíssimo, isso mesmo. Dos três, qual vocês acham que foi mais fiel Tirando um pouco a HQ, logicamente, mas entre o filme e entre o e a série. Peraí, para tudo. Você realmente quer comentar sobre o filme do Constantine moreno, californiano, que não fuma? Mas não por isso. Pera, eu tô perguntando, eu só quero saber isso. Você realmente quer comentar desse filme? Pô, cara, eu gostei do filme, achei o filme batutinha. Batutinha? Porra, batutinha é o... Maduro mesmo, até eu! Claro, batatinha, claro. Opa, tá caindo minha conexão, eu vou cair. Ah, porra. Não, cara, é porque assim, eu vou te dizer que eu fui conhecer mais o Constantino depois do filme, cara. Que a minha infância, assim, eu não tive acesso ao HQs, a minha velha era muito escrota assim comigo. Eu só fui ter acesso ao HQs e começar a ler depois que eu vim morar com meu velho, e demorei um pouquinho pra me interessar por leitura, cara. Isso foi lá pelos meus 14, 15 anos. E assim, não tinha Hellblazer, eu não cheguei já com o público nerd, o pessoal que gostava muito de HQ. Então eu só fui comecei a conhecer Hellblazer, aí eu assisti o filme e fui procurar mais ainda. Agora assim, é fato, o filme se tornou muito boring pra mim depois que eu conheci o verdadeiro Constantine. Mas eu vou te dizer que é um filme que mora no meu coração, cara. Eu sei que ele é uma péssima adaptação, mas ele tem um lugar no meu coração, cara. Eu coloquei ele aqui porque, querendo ou não, ele faz parte aqui do cenário. Ele entrou na mídia e muita gente mesmo soube quem é Constantine e se interessou de ir atrás do personagem original por causa do filme. Sim. Mas não é isso que eu queria comentar. Eu queria comentar em comparação entre a série, que na série que ele não pode fumar, ou pelo menos não mostra ele fumando. No filme ele fuma, pô. Tem até uma cena lá que ele solta uma baforada lá na aranha e coloca o copo em cima, né? Mas não é isso. O que eu achei o clima do filme um pouco soturno. Sim, pouca coisa. Tinha um pezinho ali de uma coisa um tanto sinistra. Não, nada a ver com o que é realmente o Constantine, que é uma coisa mais crua, mais ali. Coisa que, por exemplo, eu não vi na série. Na série eu acompanhei, assisti acho que uns 3 ou 4 episódios, depois vi mais alguns lá na frente. Eles pareciam perdidos, cara. Não sabiam que rumo tomar. Começaram com uma coisa meio fantástica, depois pararam, voltaram pro outro ponto, e tem aquela história da proibição de fumar. Enfim, eu queria saber de vocês. Entre a comparação entre a HQ, entre a série e o filme, o que vocês acham que estava faltando? Como é que poderia ter sido feita uma abordagem melhor? A série, ela, pra mim, é como se ela tivesse abordado uma versão do John Constantine mais parecida com o atual, que é o de 952. Aquela coisa assim, tipo, que, como eu posso falar, tipo, é mais jovem dessa década, entendeu? Aquela coisa mais, sei lá, brilhosa, entendeu? Com cheio de magias e blá blá blá. E com coisas explodindo, entendeu? Eu não tô conseguindo agora. Mandrake, você tá falando de Mandrake. É, entendeu? Como Mandrake. Defensores da Terra. Enquanto, por exemplo, o filme, com todos os defeitos, tipo, eu assim, só pra deixar claro pra vocês, eu não gosto do filme, entendeu? Eu não gosto do filme. Eu acho assim que seria um ótimo filme se tivesse outro nome, sei lá, botava João lá, mano, João o Ocultista, ia ficar do caralho, concordo, entendeu? Concordo com o Ed, ia ficar do caralho. Toninho do diabo. Mas eu não posso deixar passar o fato que é o que o Sebastião falou, que é o principal, é aquele teu, assim, que é uma coisa soturna, entendeu? Que no filme tinha, entendeu? Só que é o seguinte, o ambiente de Hellblazer é soturno, não o John Constantine. Ah. O John Constantine, ele na dele e tal, ele é meio mal-humorado, mas ele não é mal-humorado, ele é sarcástico, ele é irônico, entendeu? Ele tem esse humor ácido. Ele é quase, britânico, né? Sei lá, ele é como se fosse... Ele é como se fosse um André Dahmer britânico, entendeu? Ô Edu, você conhece bastante o Hellblazer? Cara, eu vou falar pra você o seguinte, eu comecei a ler Hellblazer, como todo bom fã de quadrinhos, por causa do Sandman, né, quando ele aparece no primeiro arco. O que eu acho, assim, o filme, pra, assim, como eu acho que talvez tenha sido o único aqui que já conhecia o personagem quando eu vi o filme, fiquei bem decepcionado. Eu acho o filme, assim... No... descaracterizou muito do que deveria ser o personagem inicialmente. A série, cara, eu gosto, mas eu tenho minhas ressalvas, porque a DC não está conseguindo fazer uma coisa que a Marvel faz, que é interligar o universo dela, entendeu? Então, assim, quem assistiu a série sabia muito bem que, por mais referências que ela fizesse qualquer outro personagem da DC, mesmo que não fossem os personagens do universo Vertigo, fosse, por exemplo, no primeiro episódio ele tá com o elmo do senhor Destino. Sabe, tipo, caguei, cara, porque assim, você sabe que aquilo não vai afetar a história. Você sabe muito bem que o Senhor Destino não vai aparecer lá, que o Batman não vai aparecer lá, que a Brigada dos Capotados não vai aparecer, sabe? Porque cada um faz o seu jeito. Então acho que a série, ela é legal, ela peca em muitos aspectos, peca muito. Mas eu acho que por essa falta da DC não ter uma estrutura legal de interligar o universo cinematográfico dela, o universo das séries, e ela faz séries muito bem, a qualidade das séries, por mais que às vezes o roteiro seja um pouquinho falho, a qualidade das séries é boa. Então, quer dizer, eu acho assim, é uma série legal, mas não é uma coisa que, puta, me empolgasse tanto assim, que nem, por exemplo, a gente teve essa empolgação que todo mundo teve agora com o Demolidor da Netflix, entendeu? Então, é isso que faltou um pouco nessa série do Constantine. Só que entre a série e o filme, eu acho o filme totalmente descartável. Achei que a história... Eu acho que ela se perde um pouco em relação ao personagem. Então, o personagem, apesar de não fumar, tá mais fiel na série do que no filme. Não, com certeza, sem dúvida. Apenas um cast. Sempre teve aquela história que a DC falava que a Marvel roubava personagem, roubava inspiração, e tem algumas, várias cópias no plantel dela. Por falar em plágio, tem aqui na nossa pauta Livros da Magia, que muita gente diz que Timothy Hunter é a inspiração da J.K. Rowling para fazer Harry Potter. O que vocês acham disso? Eu concordo. Falei, Dante. Não, cara, assim, eu concordo e respeito muito a resposta do Neil Gaiman para geral que tava reclamando. Que, porra, qualquer um que olhar a capa do primeiro livro, que os Livros da Magia é uma HQ, né? Mas alguns anos atrás saíram vários livros contando os arcos em só os textos, né? Só os textos dos arcos. Isso. E se tu vê a primeira capa, que é o chamado, e um cidadão desavisado vai olhar, olha, Harry Potter. E aconteceu comigo e me dava muita raiva. Eu virava, não, cara, é antes de Harry Potter e é muito melhor. Porque é o... Só faltou uma cicatriz ali, cara, pra ser o Harry Potter, caso. Então... tem várias coisas, tem a questão, além da coruja, a questão de escola, a questão dele ser o mago mais poderoso do mundo, tem algumas criaturas. Mas assim, eu respeito, como eu falei, muito o que o Neil Gaiman falou, que ele disse que ele não era o primeiro a criar um personagem daquele jeito numa escola de magia e nem seria o último, então deixou que as pessoas pensassem o que quisessem. Mas eu sou um daqueles que diz que é um plágio descarado. E o resto da mesa, o que que acha? Eu acho que como os dois personagens são da Warner, ficou por isso mesmo. Então nunca ninguém... Nunca o Neil Gaiman vai entrar numa briga com a Rowling lá, porque os dois são da mesma dono, então foda-se. O Neil Gaiman, ele é um cara assim, bem pacífico, entendeu? Não, peraí. Aí você tá enganado. Você leu a biografia dele? Sim, eu li. Você leu a briga dele com o Todd McFarlane? Pois é, mas foi a única briga que teve, cara. Isso que eu ia falar agora. E cara... Pois é, isso que eu ia... Justamente, é a única pessoa... Porra, mas o cara roubou algo dele, cara, mano. Mas porque o McFarlane foi um filho da puta, o cara queria roubar a personagem então, dele. Cara, e aí? E a outra vem lá e plagia o personagem dele e fica por não, isso mesmo? Não, mas é que tá... Eu tô te falando, assim, tipo assim, primeiro, eu ia falar que ele é um cara muito pacífico justamente por isso, porque a única pessoa, a única briga que ele se meteu foi com o McFarlane e foi porque o cara quis ser filho da puta com ele. O cara quis roubar o personagem e ter tudo, todos os direitos, entendeu? Tipo, porque o Neil Gaiman, pô, ele tem direito sobre todos os personagens que ele já criou, entendeu? Tudo, qualquer menção de qualquer personagem que você vê que se originou em alguma HQ que ele tem escrito, ele ganha ali, tudo, qualquer. Se tu vê o Caim e o Abel na Casa de Mistérios, ele tá ganhando ali, cara. Entendeu? Só pra ter. E você sabe o que foi feito do dinheiro que ele ganhou do processo? Cara, eu não lembro agora. Ele doou, cara. Ele doou o dinheiro. A questão da briga não era o dinheiro, era simplesmente um cara sendo filho da puta com ele. A atitude do Todd. Isso, foi simplesmente isso. Por isso que a questão, eu acho que a questão da briga com a J.K. Rowling não interessava ele, porque não foi a intenção dela ser filha da puta, entendeu? Se você quiser analisar mais a fundo e tentar defender Harry Potter, você consegue. Mas assim, o personagem assim, tá muito na cara que é muito Timothy Hunter. Mas é como ele falou, foda-se. Mas aí, mas quais são as diferenças básicas, básicas não, primordiais entre Timothy Hunter e Harry Timothy Potter? Timothy Hunter é foda pra caralho, Harry Potter não. Isso. Resume aí. O Timothy, ele não é como o Harry. Por exemplo, o Harry, ele nos momentos decisivos de ser o cara, entendeu? Tipo, passa a bola pra mim. Ele fica, ai não, mas por que isso? Isso porque eu tenho conexão com o mal. O Timothy não, mano. Ah, eu tenho poder pra poder mudar alguma coisa? Então toma no teu rabo aí, então toma de novo e toma de novo, entendeu? Ai. Tipo, o exemplo que eu sempre uso, pô, é uma vez quando ele foi resgatar a namorada dele no inferno e tinha que atravessar uma ponte e tinha um troll, a famosa história do troll na ponte. E aí ele, o troll faz uma charada pra ele e que se ele não... desvendasse a charada, ele ia matar o Timothy e devorar ele. Aí o Timothy responde a charada, aí o troll é, está errado, agora é seu fim. Ele, seu fim é um caramba, ele explode a ponte, manda o troll pro fundo do abismo e passa flutuando por cima da ponte. O Harry ia sair correndo, ia balançar a varinha dele, ia chamar o patrono dele, que ia ser um viadinho, ele ia montar no viadinho e ia correr. Um servo, um viadinho. Do Ed. Cara, nesse mesmo arco do inferno, cara, eu lembro de uma parte que, assim, apesar das coisas, eu achei muito interessante do nível dele, assim, que ele transforma o inferno em flores. Não sei se tu lembra dessa parte que ele vai dar um beijo na Molly. Sim, eu lembro, cara. Cara, essa parte foi foda. Muito zoada, mas é exatamente isso. Mostra o quanto o moleque é foda. Ele encontra a Molly, pega, dá um beijo na Molly, e tem uma velha lá, escrota pra caralho, que meio que tortura a Molly, né? Aí ele vira uma bolsa bonita e tal, deitada no caixão, cheio de flores, o inferno fica rosa. Cara, é zoado, mas é do caralho isso que o Ed falou. O poder dele, entendeu? Ele não teme porra nenhuma, ele não teme fazer merda, né? Mas pera aí também, vamos ser sinceros. Quem que é o professor do Timothy Hunter, né? O cara, Constantine, né? O professor dele foi John Constantine, Mr. Yo, né? O Vingador Fantasma... E qual que é o outro da Brigada, né? Ai, que é o Destino, se não me engano. Não, que é a Brigada dos Encapotados, cara. Misterio. Quer dizer, é o Misterio. Misterio, Vingador Fantasma, Constantine e... Ai, caramba. Vingador Fantasma, Doutor Oculto, Constantine e o Misterio. Cara, quer dizer, quatro filhos da puta pra caralho, entendeu, cara? E assim, existe um arco, pô, que o John Constantine fica como tutor fixo dele, entendeu? E assim, uma das coisas mais do caralho, pô, é toda a conexão do Timothy com trocentos personagens mágicos do universo da DC, pô. Ele passa uma temporada com o Constantine, ele passa uma temporada com a Zatanna. Cara, essa temporada dele com a Zatanna, cara, tem uma das cenas mais fodas que eu achei do Constantine, pô, que eles vão pra uma festa... Que é Dia das Bruxas, se eu não me engano. Aí tem que ter... É o dia de paz entre os bruxos lá. E aí a Zatanna leva o time numa festa porque é equilibrado, entendeu? A quantidade de convidados malignos e bonzinhos, vamos dizer. Só que em dado momento ela se toca que só tem bruxos do mal ali. Só tem magos malignos. E aí começa a querer pegar o time. E aí entra o Constantine e fala, olha, o garoto tá comigo e ninguém toca nele. Vocês sabem quem eu sou e sabem do que eu sou capaz. Então ninguém vai tocar no moleque. E a Zatanna fica putaça, porque ela chega, não, você não tinha nada. Ele, não, mas eu tenho meu poder. E pra mim essa foi uma das cenas mais fodas ever do Constantine, cara, no Livro da Magia. Isso aí é no Livro da Magia original, a série do Neil Gaiman, entendeu, cara? Existe nos arcos, né, posteriores, ele realmente vai passar uma temporada com a Zatanna, pô. Ele fica morando na América durante um tempo, pô. Ele faz uma jornada aí pela América, ele encontra uma sereia, é bacana. Não, é um puta personagem, eu acho que... Isso falando agora um pouco do original, tem uma coisa que eu acho muito legal no livro, nos livros da magia original, que são quatro volumes, né? Quatro artistas diferentes, você tem desenho em aquarela, você desenha estilo quadrinhos, cara. Cara, é uma obra de arte essa HQ, cara. Essa graphic novel é uma obra de arte, cara. Eu tenho a minha edição encadernada da época da Abril, não é capa dura, a minha ainda é aquela capa mole, cara. Mas assim, foi uma... É, bruxura. Cara, foi uma das primeiras que eu li da Vertigo, cara. Junto com o Sandman, eu ganhei de um amigo meu. Isso eu devia ter, acho que uns 12, 13 anos. Ele me deu alguns Sandmans e me deu esse, cara. Porra, cara, é fenomenal. Assim, não marca, porque é um personagem forte, mas a história... Que daí isso é o que me leva a não gostar um pouco do Harry Potter. Eu falo isso, o pessoal não pega mal comigo, porque ele trata a magia, ele trata as coisas que são tratadas, não passa aquela coisa meio cretina de criança meio boba, entendeu? Ele sabe tratar certos assuntos de uma maneira séria, entendeu? Que esse negócio de magia, essa coisa desse mundo que vive a sombra do nosso, né? A sombra da realidade. Até o Constantine fala isso, né? Que você andar no mundo mágico é como andar no meio da rua. De longe parece igual, só que pode vir um caminhão e te pegar, entendeu? Então... Essa comparação é foda. E, cara, a história te prende, porque os personagens são muito bons. E eu acho que isso faltou um pouco no Harry Potter, entendeu? Por isso que eu não me dou tão bem assim com o Harry Potter, apesar de que eu li todos os livros do Harry Potter, sempre dei uma chance pra aquele bruxinho viado lá, mas nunca consegui me conquistar. Apenas um cast? Mas então, mas pra fechar essa parte... A questão pra mim tá bem clara, cara. Na minha opinião, a diferença é uma só. Neil Gaiman. E por Neil Gaiman, a gente conhece... Sagrado. Morpheus. Um homem de mil nomes, cara. Puta! Nossa, agora eu vou falar, cara, vou falar do que vocês falam. Sandman, cara, eu não conhecia nada de Vertigo, não sabia nada de... Nem o termo quadrinhos alternativos eu sabia direito o que era, né? Eu comecei a conhecer quadrinhos com Demolidor, com uma ou outra HQ da Liga da Justiça e só, e depois larguei. Quando eu vi o livro de Sandman, eu considerava aquele ali um livro, aquele arco da Conrad, cara. Porra, lindo, cara, capa dura, brilhante, todo bem acabado, os desenhos. Eu falei, cara, eu não sei de porra nenhuma disso, mas eu vou comprar. E era uma coisa que eu via pela internet que era só para iniciados. Quando a galera falava em Sandman, já falava num nível muito alto. Assim, sabe, reformulações, o que será que o personagem quis dizer, e era uma coisa muito cabeçuda. Eu falei, pô, cara, será que isso é legal? Será que é uma coisa meio chata? Como será? Vamos tentar. E o mais legal de tudo, que Sandman começa com uma HQ clássica, pelo menos no meu entender. Ele tem um link com vários personagens, com o próprio Constantine, com a Liga da Justiça, com a própria intriga que ele forma. Ele tem o que eu considero no primeiro arco, a Prelúdios e Noturno, né? Eu tô me guiando pelos arcos da Conrad, que ela fez uma junção de acho que 4 ou 5 histórias e criava um arco. Foram 8 arcos ao total. Nesse primeiro arco, que é o Prelúdios e Noturnos, ele tem o mais perto que eu já vi Sandman brigar com alguém, tipo, porrada mesmo, que ele não briga, né? Que foi aquele confronto que ele teve com o Dr. Destino por causa do Rubi dos Sonhos. Então, Sandman pra mim, cara, foi isso, cara. Foi assim, abriu minha mente, cara, pra todo esse universo que eu até então ignorava. O que vocês acham? Eu acho só que você pulou, talvez, a melhor briga das histórias em quadrinhos, que ele enfrentando o Chorozon pelo Elmo, cara. Chorozon, cara. Que o campo de batalha é a realidade, um herege. Calma, mas eu tô falando... Game no inferno, não, mas eu tô falando... Calma aí, eu tô falando de porrada. Não de luta, assim, tipo combate. Combate, sim, isso é insuperável, né? Tanto é que tinha uma comunidade no Orkut que um dos tópicos era o combate, tava com mais de 1.500 repostos. Eu já brinquei lá. Quem não brincou, né? Pô, eu sou isso, o cara tinha que ir lá pra ficar falando, e vai embora, cara. Enfim, mas eu tô falando, assim, de combate mesmo, que eu vi o mais perto dele realmente tentar lutar com alguém foi aquela com o Dr. Steam. Até mesmo porque é o único momento possível, porque ele tá muito fraco, né? Exato. Então, pra poder utilizar, assim, fisicamente, né? Nos termos físicos, é o único momento possível pra ele apelar pra mão usada, né? Mas a lenda também que ele só foi capturado porque ele estava fraco depois de uma batalha também, né? Sim, sim. Que é essa história que estão contando, ou vão contar, não sei, o Edu pode até falar melhor. O Neil Gaiman prometeu contar essa história agora. Ele vai lançar, acho que mais um arco do Sandman, que seria um prequel, né? Do que aconteceu antes dele ser preso, né? O que levou à prisão do Sandman. Mas tem. Já tem um arco do Sandman, quando ele vai atrás do irmão, que fala. É o meu preferido, por sinal. Que ele fala o que aconteceu. O Sandman tá voltando numa missão no espaço mesmo. Só que ele fala, não é que ele tá fraco, ele tá confiante, ele tá cheio de si. E se deixa ser pego por um encantamento feito de uma maneira muito tosca, entendeu? Ele mesmo fala isso. Não é que ele tá fraco, cara. Ele tá, eu sou fodão, eu sou tudo. E se fodeu. Ele tá cheio de si. Exato. Entendeu? Então por isso que ele é preso. Que é o que é mais comum, né, cara? É muito normal o Morpheus estar assim, né, nesse estado. Uma pergunta pra vocês. Responda rápido, sem muitas delongas. Perpétuo favorito. Porra. Aí, se tem que pensar, então não sabe. Morte. Morte? Por quê, Eduardo? Cara, porque eu acho que dos perpétuos é o que tem mais a ver com a gente, mais a ver com o ser humano, cara. Eu gosto muito daquela coisa. Eu li as minisséries da morte, quem leu? Time of Our Life, High Cost of Living, cara. São duas puta histórias. E você, entre os perpétuos, é o que mais tem a ver com o ser humano. Porque todos os perpétuos, eles não são deuses, isso é bem falado. Eles não são deuses, mas eles estão num patamar entre os deuses e os homens, entendeu? Eles estão uma coisa acima. E a morte não, cara. A morte, ela tá lá, ela conversa com as pessoas. Tanto que tem aquela história que ela fala que ela cruza com uma menina que tá chorando. Ela fica com dó da menina e resolve conversar com ela, entendeu? Quer dizer, ela é uma coisa palpável. Ela é a perpétua que talvez mais entenda a missão, né? Que os perpétuos todos têm uma missão. E ela é a que mais entende a missão de levar a humanidade pro fim. Ela sabe qual que é a missão dela. Ela fala que ela tá lá até o final. No final ela vai colocar as cadeiras pra cima e apagar as luzes, entendeu? Que é o fim do universo. Então, cara, eu acho que talvez é o perpétuo que mais represente essa nossa coisa de a gente se achar tão fodão, tão tudo. E ela é uma garota que simplesmente vai chegar e falar assim: acabou, tchau. Você não tem o que discutir com ela. Você não negocia com a morte. Você não consegue fugir dela, nada. Ela tá lá, ela vai te pegar. É a missão dela, cara. Mas apesar de ela ser super humilde, super legal, ela é foda pra caralho. Tanto é que aquela, que é uma das imortais lá, Etia Louca, ela fala, aquela vadia é fria, quando ela fala da morte, né? Mas é, cara, mas eu acho que é a que mais entende a missão dela com a raça humana, com a raça humana não, com a raça dos vivos, porque ela vai buscar deuses, ela vai buscar os homens, ela vai buscar tudo, cara. Entendeu? Ela vai pegar bactérias, ela tá em todos os lugares pra todas as coisas vivas. E com uma representação pra cada uma, que é mais legal. Exato, cara. Então, eu acho assim, tanto, porra, que é melhor arco que aquela história do Orfeu, que é o filho do Morfeu, né, que vai casar. Ela vai no casamento porque é sobrinho dela, mas ela tá lá, não é porque é o casamento do sobrinho dela, ela tá lá porque ela tem que levar a noiva, cara, no dia do casamento. E foda-se que é sobrinha dele, que vai casar com o sobrinho dela. É a missão dela, cara. Acabou. E aí, Dante, o teu? Cara, eu conheço um pouco de Sandman. Mas você sabe quais são os perpétuos, né? Sim, sei quais são os perpétuos, mas assim, cara, eu não posso dizer, porra, eu gosto do fulano, ciclano, porque eu conheço pouco. Eu só li, bem na verdade, o primeiro arco de Sandman, que é Prelúdios Noturnos. Mas assim, por simpatia do que você viu, tem algum que te atrai mais? Cara, é o Sandman mesmo, cara. Pela tranquilidade dele, pela paciência, pela... Pelo menos assim, no primeiro arco, como eu falei, o que eu achei muito foda nele foi... Quando ele foi aprisionado, a única coisa que ele falou foi paciência. Verdade. E ele esperou, cara. Isso eu achei muito foda, entendeu? 70 anos. E quando ele finalmente é liberto, ele consegue escapar, ele fala pro cara: você acha que 70 anos pra você é diferente pra mim? Não. Então ele deixa bem claro que ele tava naquele plano e sofreu tudo aquilo. Vai, Ed, qual é o teu? O meu é o próprio Morpheus também, cara. Também, porra, o Morpheus tá ganhando aqui. Cara, é porque assim, por exemplo, a morte, pô, ela é muito cativante, entendeu? Mas assim, ele, eu acho ele assim, eu gosto dele pelo lance da imponência, entendeu? Do pô, quando ele dá o despertar eterno pro cara, quando ele ganha do Chorozon, quando ele humilha o Estrela da Manhã no inferno, quando ele decide voltar no inferno e fazer o que for, entendeu? Pra, sei lá, talvez ter que entrar num conflito com o próprio Estrela da Manhã. Todo esse momento, assim, eu achei muito, assim, tipo, imponente, entendeu? Eu acho esse lado dele, assim, muito caralho. O Morpheus, ele tem muito aquele negócio de cumprir as funções dele, né? Nem que seja um custo alto pra ele. Mas ele é bem melancólico, diferente do meu perpétuo favorito, que é a Destruição. Inclusive, nesse arco que o Eduardo falou, que é Entes Queridos, o nome, se não me engano, é um dos maiores. Tem uma cena linda, que é de duas páginas, quando eles finalmente encontram o irmão, que o irmão tava fugindo, na verdade o irmão saiu da família, ele se isolou e não falou pra ninguém o que tinha acontecido. Quando foram finalmente achar ele na Grécia, justamente naquela ilha onde poucos metros estava enterrado, tava lá a cabeça do filho de Morpheus sendo mantida, Ele fala, pô, por que você saiu, irmão? Por que você não voltou? Ele falou, simplesmente porque eu não quis mais. Eu cheguei à conclusão que as coisas não dependem de mim pra existir. Se eu sumir, ele fala, se eu sumir as coisas vão continuar se destruindo, vão continuar acontecendo da mesma coisa sem ter eu na batuta disso. E isso eu achei uma coisa, por incrível que pareça, muito humana dele, muito evoluída. Uma coisa que não é uma coisa que você diga que é uma coisa de perpétuo, uma coisa de Deus ou uma coisa de, sei lá, de uma entidade superior. É uma coisa humana, tipo o cara, ele falou, não, chega, eu quero mudar. A cena do destruição é mudança. E isso eu acho do caralho nele. Voltando rapidinho só pra falar essa cena de duas páginas, acho que é uma das cenas mais lindas que tem, que estão eles pequenininhos no topo da página andando e tem um céu inteiro estrelado. Que é justamente onde ele vai se despedir deles e ele vai embora, né? E ele deixa claro pra ele, olha, cara, não é culpa de ninguém, porque, incrível, todo mundo tava com desespero tava achando que era por causa de alguma coisa que ela falou com ele. Delírio tava achando que era por causa que ela foi muito louca na transição que ela teve. Um dos perpétuos que cuidou dela foi ele, foi destruição, achou que foi por causa disso. E o Sandy achou que era por culpa dele. Tudo ele maximiza, ah, é culpa minha, sei lá. Ele falou, não é culpa de ninguém, é uma decisão minha, ele vai embora. Até mesmo porque na realidade, a Delírio, ela era... A Deleite, né? Ela se transformou em Delírio por causa da culpa Não. Ela morreu. É. Ela morreu? Ela morreu. Não, quem morreu foi a Desespero, desculpa. Desespero morreu e outro aspecto dela surgiu. Que é a gêmea da Desejo. Aliás, todas as três são gêmeas. Não. É Desejo, Delírio... Não, são Desejo, Delírio... Não. Não são. A Delírio é a mais nova dos perpétuos. O mais velho é o Destino e a Delírio é a mais nova. O que acontece foi que quando a Desespero morre, e aí ela nasce a gêmea da Desejo, que assumiu o manto que foi deixado. Assim como o Daniel, né, que é o filho do Sandman, assume o manto do pai quando o Sandman morre no final do último arco. Eu até entendo esse teu pequena confusão, Sebs, por causa do destino Desejo. Desejo, desespero e desespero e delírio. Mas é porque em inglês. Não, todos são com Ds. Destino é com D também. Não, é porque, sabe por quê? Eu li em algum lugar que elas eram gêmeas. Em inglês são todos, porque é Death, né? Que é com D. Isso. Dream, Death. Desire, Delirium, Despair, Destiny e Destruction. Então, Destruction. Os irmãos todos, os perpétuos, são com D. Eles tentaram fazer um negócio assim aqui com sonho, né? Pegaram um sonho e... Acho que desencarnação pra morte e devaneio pra sonho, mas não ficou legal. Graças a Deus. Não ficou, foi nas novas repaginações, né? Cara, se a gente for falar de Sandman, cara, a gente vai levar o podcast inteiro. Inclusive, a gente gravou dois podcasts sobre Sandman. Sim, falei, Ed. Pra quem leu mais, porque o Dante só leu um arco, né? Tu leu muito, Edu? Todos os Sandmans, eu tenho Lucifer, eu tenho quase tudo que o Neil Gaiman já publicou sobre esse personagem, cara. New Game é viciante. Pois é. Então, infelizmente, Dante, por você ser o viadinho do... Chupa, Dante! A pergunta vai ser, tanto pra mim como pro Sebastião e pro Eduardo. Qual é o arco predileto de vocês? Eu falo logo o meu, que é Estação das Brumas. É o meu arco predileto. Casa das Bonecas, cara. Eu adoro Casa das Bonecas. O meu, cara, é esse que eu falei antes, queridos. Mas eu olho de muito bons olhos aquele que todo mundo diz que é o pior. Pior não, mas que a galera menos gosta, que é Um Jogo de Você. Puta, cara, Game of Thrones é fenomenal. Um Jogo de Você é psicologia na veia, cara. Quando eu li aquilo, eu fiquei, caralho. Aquela história lá, são quase 1000 páginas que passam numa noite, Killers, cara. Né? Verdade, é um negócio porque louco. É o que tem o Serial Killers, né? Não, Serial Killers é a Casa de Bonecas. Ah, é mesmo, é verdade. O Jogo de Você é o sonho da Barbie. Isso. Entendeu? Sim, que é o bruxaria do alta lá, então, bruxaria alta pra fazer a lua descer, você então, lembra? É, cara. Eu lembro. Aí surge aquela lenda, né, que não sei se é verdade ou não, mas dizem que aquela bruxa que aparece lá, que eu esqueci o nome dela, que faz a... Thessaly. A Thessaly. é a amante que o Sandman tá chorando que vai embora depois de 500 quilômetros, cara. Ela, o Sebastian provou uma vez pra mim, cara. Uma discussão. Rapidinho, quando a gente gravou os dois episódios, que lá no início do podcast a gente gravou, a gente foi fissurado por Sandman. Então a gente queria muito gravar sobre isso. E acho que no quinto ou no quarto episódio a gente gravou um episódio de Sandman em duas partes. Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas. O link tá aqui embaixo, viu? Isso. A nossa ideia era gravar sobre todos os arcos, mas enfim, acabou que passou o tempo. Talvez a gente grave. O que acontece? Tem uma hora que a gente discutiu, num dos arcos lá, não lembro porquê, eu e o Ed, por quem era que o Morfeu estava chorando, que todo o Senhar estava inundando quase, né? Que ele estava muito triste. E o Ed dizia que era por causa da Nada, aquela rainha africana. Sim, eu achava que era pela Nada. Só que depois eu lendo, inclusive isso eu vi em alguns fóruns da internet, deduções que as próprias pessoas fizeram, e se não me engano tinha na Wikipedia dele, em inglês, tinha lá, citando o Encanto de Rodapé, falando sobre isso, que era por causa da Tessa. Eu tive a confirmação disso no último arco, ao despertar, quando tá no velório dele e a Tessa lhe fala, né? Conta toda a historinha. Ela não dá link direto com a tristeza dele, mas a gente meio que deduz. É, exatamente, por isso mesmo, cara. Tá vendo, Dante, seu viadinho? Se tu tivesse a decência de ler uma das grandes obras, né? Apenas um cast. A Vértigo tem essa coisa que não é exclusividade da Marvel, mas tá sendo agora, né? Tá sendo um mote dela, que é fazer esse link entre personagens. Começando em Sandman, aquele arco que a galera, muita gente considera o melhor, que é a Estação das Brumas. Que é onde ele vai pro inferno recuperar o elmo. E tem um outro depois que ele vai recuperar. Ele chave. Ele volta pro inferno. Ele vai recuperar a chave e tem a reunião dos deuses. Não, tu tá. Ele só vai pro inferno pra recuperar nada. Que é a Estação das Brumas. Ele vai pro inferno no primeiro pra recuperar o elmo. Dele é jurado pelo Lúcifer. Daí na Estação das Brumas ele volta pro inferno e o Lúcifer dá a chave do inferno pra ele. Pronto. Lúcifer, inspiração David Bowie. Ele teve uma série só pra ele. E aí? Ele ainda tem, né? Tem muita coisa que tá sendo publicada. Chato pra caralho. A única coisa que eu tenho a declarar. Sim. Ah, não, cara. Ah, é uma bichona não. Mesmo. Espera que eu vou derrubar ele. Vai. Foi outro que eu tentei ler e, bicho, eu achei muito boring. Não, cara, eu acho sim. Acho que é um puta personagem... É, o problema, acho que talvez, do Lúcifer é o mesmo que aconteceu com o Sonhar, que é uma série que é baseada nos personagens do Sandman. Às vezes cai na mão de algum escritor que não é muito bom e daí dá realmente uma caída, cara. Mas tem alguns arcos do Lúcifer, cara, que são muito bons. Alguns até publicados aqui no Brasil não foi pela Panini, uma outra editora publicou algumas coisas do Lúcifer aqui no Brasil, cara. Então... eu acho que é um personagem muito bom, quando bem trabalhado, na mão de um artista legal, tem um puta potencial, porque esse fato dele saber o que vai acontecer, ele ser um personagem que tá... Ele só tá na terra, cara, porque ele simplesmente largou o emprego, entendeu? E o emprego dele era ser o mestre do inferno, ele fez câncer nessa merda, foda-se. E ele tá na terra, passeio, entendeu? Só que às vezes os problemas... Pelo fato dele ser talvez a segunda pessoa mais poderosa do universo, pelo menos é o que diz a Bíblia, né? Que Lúcifer, que a estrela da manhã, era o anjo mais poderoso, só abaixo de Deus, tudo mais. Quer dizer, ele é a segunda pessoa mais poderosa do universo e mesmo assim ele tem que se rebaixar para resolver certos problemas da humanidade, problemas que podem afetar a vida dele. Então ele tem que resolver, cara. E no Estação das Brumas, né? Assim, dando aquela volta rapidinho. Ele comenta uma das coisas que é uma das coisas que eu mais comento, principalmente para, infelizmente, caso algum protestante ou católico esteja ouvindo, é uma das coisas que eu mais comento, que é: pare de botar a culpa no capeta. Cara. O capeta tá lá, seguindo com a vida dele de boa e tudo mais, entendeu? E todo mundo gosta de estrupa, mata, rouba, coisa do tinhoso. O diacho. E põe a culpa em quem? Mas ele fala que ele não sai andando pra cima e pra baixo com uma malinha de dinheiro comprando alma. Todas as almas vão pro inferno, cara. Isso daí seguindo até um pouco a coisa da Bíblia, que a gente nasce no pecado e tudo mais. A gente é batizado pra ser perdoado, pra criança ser perdoado, porque nós nascemos devido ao pecado, o pecado original. Então, cara, ele fala isso, todo mundo vai pro inferno. Indo pro praga que é somente dele, o mostra logo de cara o que ele tá fazendo, que é uma das opções que ele disse que talvez fosse fazer, que era tocar piano numa boate, né? assisti, eu achei isso, assim, sei lá, foda demais. Eu achei isso muito top. Ah, eu ia perguntar pro Dante, mas o viadinho não. Caralho, deu, né? Virou taxa, cara, me chamar de bicho nessa porra. Tem uma voz estranha, você é meio viado? Apenas um cast. Casa dos Mistérios, qual que é esse? É o Mr. Theater, aquela do Sandman também, que é o Sandman antigo? Então não sei qual que é não, cara. Cara, porque Casa dos Mistérios, ela é como se fosse uma entidade. Ela viaja entre planos e as pessoas frequentam a casa e a regra dela é a seguinte. É, pra tu ganhar uma bebida, tu tem que contar uma mas história. Mas isso aí, essa casa não aparece naquela história do Sandman aqui? Não, não é a taverna. Não é a taverna? Fim dos mundos. Não é a taverna, então. Não. É outra parte. Senão, tem aqueles dois personagens do Caim e Abel do Sonhar estão lá. Só que acho que não tem link. A casa fica onde? Fica na Terra? Fica no outro plano? Fica no Sonhar? Onde é que fica a Casa dos Mistérios? Não, porque a Casa dos Mistérios é... Eu acho que fica entre os planos, não é? Porque a Casa dos Mistérios é o nome da casa do Caim. Caim, não é a casa do Caim, Ed? É. É, pô. A casa então fica no Sonhar, pô. A casa fica no Sonhar. Cara, mas é porque ela fica entre os planos, entendeu? E ela é, por exemplo, eu não lembro agora qual é a condição, porque às vezes ela muda de dono. Tanto é que na versão do John Constantine de 952, o John é o dono dela e ele fica tipo... É, o seu dono dela, ele tem, o dono acaba tendo um link e ele acaba meio que usando o poder mágico quase infinito, incomensurável, como tipo bateria pra ele pra ficar usando a torta direita. Tem, entendeu? Gente ainda fala que os 952 é bom. Puta que me pariu. Cara, mas tem o seu valor. Tem 3,50 na banca, né? Não. 20 reais, sei lá. Cara, desculpa, não. Sério, tu não gosta dos 952? Ed? Você quer realmente que eu responda isso? Caraca. Eu acho que não, Ed. Ed, eu acho que não. Deixa pra lá, cara. Eu vou te dizer que a Liga da Justiça Sombria era meio. Era bacaninha. Dava pra ler. Não, mas agora que o Ed falou que o Constantino virou Mandrake, eu não quero mais ler essa porra. Cara, me desculpa, o Constantino novo do... É que, ó, eu vou só falar um personagem que pra mim resume os 952. Lobo. Puta, o Lobo refeito, aquele sem barba? Então, assim, eu não falo mais nada dos 952 depois que o Lobo Emo apareceu. Cara, o Batman do Scott Snyder é cara, perfeito. Cara, mas aí que tá, não é o Batman, é o Scott Snyder que é bom. Que o dia que o Scott Snyder sair de lá, fodeu. É, que já, tanto é que o último arco foi lançado agora. Então, né? Cara, só tô falando, ó. A hora que o Scott Snyder sair, fodeu. E acabou. A Corte das Corujas é do Scott Snyder, não é? Então, é dele. Cara. E com o Greg Capullo. Que eu gosto muito do traço do Greg Capullo. Eu gosto. Acho que caiu muito bem pro Batman, cara. Eu fiquei com um certo receio, mas achei que ficou muito bom. Então, por sinal, acabei de pegar aqui na minha mão. Tô com meu Corte das Corujas. Eu acho que talvez seja a melhor história dos 952, cara. É essa aqui. It was the time of the preacher, when the story began. Cara, pra finalizar aqui, eu tava vendo que eu pulei um na pauta, mas foi até bom ter deixado ele por último, porque ele, na minha opinião, é um agente da discórdia, cara. Preacher. Preacher, cara. Esse você leu, né, Dante? Chato pra caralho. Se fuder. Meu Deus te do vou céu. Te agora, meu irmão. Não, vamos lá, falando sério sobre Preacher. Falando sério sobre Preacher. Eu não consegui terminar de ler. Eu li uns pedaços, vi o nascimento lá do cara de cu, que é muito interessante. Curticou bem, né? É, super foda, assim, o lance do. Ele dando a ordem, né? Tu achou interessante o nascimento do cara de cu. Foi. É o ponto foi. Alto dele, é o ponto alto na opinião dele. Com certeza, o nascimento de um cu é sempre bem... Então, o problema, cara... Meu Deus do céu. O problema, cara, é que... Aquele traço me incomodou. Mas porra, anos 90, né, cara? Qual é o teu problema? Porra. Então, cara, eu acho que é o de Steven Dillon, né, que faz os... Você que é o roteiro do Garth Ennis, e o roteiro achei foda. Garth Ennis. Agora, aquele traços assim me incomodaram pra caralho. Sim, concordo que tem a ver com a época, né, cara? É outra época e tal. Cara, tu tem quantos anos? Tem 18? Não, eu tenho 29 e prezo muito pela arte bem feita. Momento Monóculo. Meu Deus do céu, ai. Desculpa então, né? Caralho. Opa, foi mal, hein? Cara, eu vou dizer que assim, tem coisas que tem traços que me incomodam ao ponto de me impedir de continuar lendo. E o traço do Preacher é um deles. Mas a história, cara. A história é foda, né? Que é o. Então vale, né, cara? Porra. Vale, só que assim, como eu falei, eu tentei, cara. Eu tentei, mas eu não consegui. A história era do Jesse Custer, né? Que é o padre lá que de repente recebe o Gênesis, que eu não tenho certeza, mas se eu não me engano o Gênesis veio lá do Constantine, que eu tava falando, conversando com Ed e contigo, né, Sebs, antes da gravação. Que tem um arco do Constantine que ele vai ajudar a Chantelle, que é uma sucubo que engravidou de um anjo. E aí que na hora que ela pare a criança, chegam os fodões lá do céu, pegam a criança, levam o anjo e deixam a Chantelle lá. E essa criança, filho de um anjo demônio, já no Preacher, que recebeu o nome de Gênesis, né? Que no Preacher disse isso, que o Gênesis fugiu. O Gênesis era filho de um anjo e um demônio. E cai na congregação lá do Jesse Custer. Ele tá dando um sermão mega puto, né? Porque na noite anterior ele bebeu, levou uma surra no bar. E ele recebe o espírito do Gênesis. Tá loucão. Sim, sim, sim. Ele tá on fire, né? Tá cuspindo fogo lá na pregação. Cai o Gênesis nele e mata todo mundo. E ele, se não me engano, ele é procurado por essa tragédia. Não. E no caminho ele encontra o vampiro lá, que é o Cassidy. Tem a... Enfim, cara, eu não acompanhei tanto. Eu acompanhei só até o momento que ele decide ir atrás de Deus. E dizer que Deus vai ter que falar pra ele qual o problema. Por que ele desapareceu. Ele manda o pai do cara de cu lá se foder, que é outra parte punk, né? Ele vira pro cara, abre o olho, foda-se. O cara faz, né? A voz, ele tem a voz, né? Se não me engano, é esse o nome do poder dele, a voz. É, o cara. O que ele fala tem que ser feito. Então o cara se fode, literalmente, né? Sentido bíblico, vamos dizer assim, da palavra. E se mata. E aí começa a saga do cara de cu também pra ir atrás do Custer. Eduardo, você leu aqui? Cara, eu li muito pouco e faz muito tempo, assim. É uma HQ que eu me arrependo de não ter lido também, cara. Mas aí essa. Ela é bem antiga, cara. Não, por isso mesmo que eu tô falando. Eu acho que eu me arrependo de não ter lido na época, mas não li depois, cara. Admito com vergonha que não li. Não, é interessante porque isso que incomodou o Dante do traço e essa pegada mais crua, mais crua eu não diria não, mais sacana, é característica típica dos anos 90, quando ela começou, de 95 essa daqui. Então tinha muito isso. E eu li acho que dois episódios, só dois ou três revistas. Eu achei bem visceral, cara. Bem, bem, bem visceral. Mas é uma coisa que, com o tempo, se você não tiver na pegada, eu acho que você acaba cansando um pouco. Sim, sim. Até porque quando eu conheci o Preacher, eu tava vindo de ler bastante Constantine e ler tudo praticamente do Sandman. Eu tava naquela pegada, entendeu? Então quando eu vi o Preacher, uma coisa um pouco mais assim, eu diria até, você pode até me especificar, eu diria até cartunesca. Ou cartunesca em alguns pontos, eu falei, Mas é interessante, tem seu valor também. Cara, eu li Preacher até o final do como é que é? Do quando eles derrotam o Santo dos Assassinos, é o Santo dos Pistoleiros. Santo dos Assassinos. Bom, que é pistoleiro, né? Se eu não me engano é Santo dos Assassinos. Entendeu? E assim, o ruim, que eu não vou nem adentrar muito nesse quesito, foi porque eu li há muito tempo. Faz uns 7 anos que eu li Preacher, então não tem como eu falar com muito afinco sobre essa série. Mas eu acho, assim, uma das coisas muito do caralho, porque ela influenciou séries que eu gosto, que hoje em dia já não são tão boas, como Supernatural. E assim, é bacana. É, assim, ela influenciou no lado de que, da parte dessa temática de que Deus foi embora, entendeu? Ninguém sabe onde tá Deus e o mundo tá aí à torta direita, à mercê de anjos e demônios. Pra finalizar, gente, tem alguma menção honrosa? Cara, eu acho assim que, pra mim, uma das melhores. duas das melhores histórias que eu gosto muito também, que chegaram até a ser publicadas aqui no Brasil, é o Além da Brigada dos Encapotados, que eu falei aqui, né? É o Johan Rex, que é o pistoleiro, que ele era do universo DC normal, depois ele foi do universo Vertigo, que é um pistoleiro que acaba se envolvendo com coisas de magia e tudo mais. Mas tem um filme bosta que foi lançado faz uns 2, 3 anos, com o Josh Brolin e com a Megan Fox. Eu acho também que o Black Orchid, né, que é a Orquídea Negra, que foi a porta de entrada do Neil Gaiman pra DC, depois ela foi assumida. Quem assumiu foi até a Jill Thompson, é uma puta série legal também. E também não dá pra não falar do... A Jill Thompson assumiu, foi, eu não sabia disso não. O Black Orchid por muito tempo, cara. E também não dá pra pular, cara, o Homem-Animal do Grant Morrison, né? Sim, o Homem-Animal, eu achei interessante, cara. Interessante. Que também era da linha regular da DC, foi pra lá na Vertigo, que criou aquele Homem-Animal que ele sabe que ele quebrava a quarta parede, né? Todo mundo fala muito isso hoje do Deadpool, mas o Homem-Animal do Grant Morrison, lá na década de 80, já quebrou a quarta parede, ele sabia que ele era um personagem de história de quadrinhos, ele discutia com o Grant Morrison, cara, e era... puta de um personagem legal. Dante, diz aí, o que você tem pra indicar? Tem duas indicações aqui, Matuta. Primeiro, Y, The Last Man, que é uma história do Brian Vaughan e publicado pela Vertigo também. Assim, eu vou uma sinopse rápida, que de um rapaz, Yorick Brown, e o macaco dele, o Ampersand, são os únicos machos do mundo. Do nada, a macharada do mundo morreu e só sobraram eles dois. E, cara, assim... é foda demais. A jornada dele é muito, muito batuta, cara. O crescimento dele, porque ele começa muito moleque e no decorrer da história ele vai se tornando homem. Então, assim, indico muito. E a segunda indicação, rapidinha, é o We Three. Não sei se vocês já ouviram falar, que foi escrito, inclusive, pelo Grant Morrison. Cara, é foda demais. São três animais, é um gato, um coelho e um cachorro, que eles são colocados em máquinas e eles se tornam máquinas de matar. Só que em dado momento eles fogem do laboratório e daí se desenvolve a história. Cara, é muito boa, inclusive linda. Eu ouso dizer que, assim, em dados momentos são emocionantes. Faz chorar, cara, tem um momento que sim, cara. Assim, a lágrima bateu, assim, eu fiquei com os olhos marejados. Não cheguei a chorar, mas, cara, é muito lindo. Caralho. O desfecho, então, espetacular. Viadinho. Não, mano, eu sou macho o suficiente pra confessar que eu choro às vezes. Sou porra. Nossa! E aí, Ed? Manda aí. Cara, a que eu posso recomendar é a ZDM, que é a Zona Desmilitarizada. É uma HQ que aborda muito uma das coisas que eu mais gosto em HQs em séries, que é Guerra Civil. Explode uma Segunda Guerra Civil nos Estados Unidos, dá uma merda toda com milícias que querem tomar o governo, destruir, que é contra o governo, e toma o Manhattan. Aí Manhattan se torna a Zona Desmilitarizada. E, tipo, a primeira, são cinco edições. A primeira edição, que pega o personagem, o primeiro personagem, que é o Matt Wolff. Ele é um jornalista que tá, tipo, é o primeiro dia no jornal, não tem ninguém que é da área dele, que, se não me engano, ele é fotógrafo, e, tipo, não tem tu, vem tu mesmo, e ele se mete lá por acaso. Bom, gente, é isso. A gente chegou aqui ao final de quase 2 horas de papo. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza. Ai, nossa, que legal. Se vocês quiserem... é isso, rapaz, não espalha. Se vocês quiserem conhecer nosso trabalho mais a fundo ou até encontrar a gente pela internet, acessem www.apenasumcast.blogspot.com.br. Também pode mandar um e-mail pra gente, apenasumcast, em ambos os casos um é numeral, @gmail.com, ou então acessar a nossa página na rede social que tá morrendo aí, né? Que é o Facebook. Orkut. Ah, Orkut já morreu, cara. Orkut morreu ano passado. Cara, a gente devia ter uma página no Orkut, né, velho? Saco! Então, foi mal, marquei. E tem também Google Plus e whatever, enfim, agora a gente tá no Twitter. E é isso, galera. Agradeço muito os convidados. Acho que dessa vez foram 3 convidados, né? Porque o Dante nunca aparece. Se fuder, mas eu sempre estou lá pelo grupo no Facebook. Tudo bem, a última vez eu dei uma vacilada de leve, mas relax. Estava escrevendo, agora estou. Vou me empenhar mais aqui no Apenas um Cast. A gente tem uma cota de minorias aqui no cast. Não é de gay, embora ele seja. É de escritores. A gente tem um escritor na equipe, que é o Dante. Tem um livro dele aí sobre fantasia em breves. Aí vai estar na banca, se Deus quiser. Tem o Ed, que é membro fundador do podcast Tá Afastado. A gente chamou aqui por causa do seu vasto conhecimento. Nossa. Não sei de quê, mas dizem que é de Vértigo, né? Estou emocionado. E porra, do Edu, cara. Cara, o Edu, eu conheci ele por esses dias, velho. Puta, muito legal. Já tinha ouvido falar do Cruzador Fantasma, só não sabia que a equipe era tão grande, Edu. Porra, é um cruzador mesmo, é, velho. A única coisa boa de ter uma equipe tão grande assim é que toda hora a gente pode chamar uma pessoa diferente pra participar do podcast principal. Porra, eu tava... Cara, você começou... Eu escutei os Fs aí, eu achei que você ia falar, é muito legal chamar pessoas variadas pra foder. Sério, toda vez que eu dava uma chiada, eu pensava, porra, ele vai falar, desculpa. E tu com água na boca, né? Porra, sempre. Foi ruim? Foi, ó. Não. Ai. Cara, não é isso, não dá pra falar essas coisas não, seu panda fica bravo comigo, entendeu? Cara, mas é muito legal, acessem Cruzador Fã. Qual é o endereço, Edu? Passei pra gente. Bom, cara, o Cruzador tá no www.cruzadorfantasma.com.br. Lá você vai ter a nossa página com algumas notícias que a gente publica. O Cruzador não é um site de notícias, é mais um site que a gente fala um monte de merda sobre quadrinho, né? Eu, principalmente. E daí a gente tem a Transmissão Fantasma, que é o nosso podcast. Transmissão Fantasma. Inclusive, eu já assinei o iTunes de vocês, eu tô recebendo os episódios. Eu vi que você foi promovido tem um tempo aí, você era aspira, né? Agora é tenente, oficial, sei lá o quê. Eu virei oficial, cara. Porra, eu comecei limpador de latrina e agora eu já virei aspira. É vida no exército assim mesmo, cara. Um dia você chega lá, general. Tomara. É isso aí, cara. Sucesso. É isso, galera. Muito obrigado. Isso é um tema que a gente tava querendo gravar há muito tempo. A gente misturou um monte de coisa, desviou pra caralho. Sim. Da pauta. Mas é isso aí. Eu acho que... Sempre rola, bom, né? Vai ficar legal. Então, hora de dar tchau. Valeu pra todo mundo. Valeu, Dante. Falou, valeu, Ed. Galera. Valeu, Edu. E é isso aí. Abraço. Valeu. Falou, gente. Até a próxima. Até a próxima.